Assembleia Municipal, sou presidente da Câmara Municipal, excelentíssimos deputados e vereadores, excelentíssimos representantes da comunicação social, excelentíssimos membros da população de Estarreja aqui presentes, a quem especialmente quero agradecer. Esta é a vossa casa e fica bem mais composta com a vossa presença. Caríssimos, ao tomar conhecimento do Acórdão nº 13 de 2016 do Tribunal Constitucional, a CDU congratula-se com ele, pois este mais não é do que a posição, ou correção, que a reposição da legalidade democrática estatuída na Lei 169/18 de setembro de 1999 e correções impostas pela Lei 5A de 11 de janeiro de 2002. Sem querermos repetir todos os factos que sustentaram a nossa argumentação na defesa da eleição do novo Presidente para a Assembleia Municipal após a renúncia do Deputado Municipal José Eduardo Matos, permitam-me apenas que vos leia parte da nossa intervenção na Assembleia Municipal Extraordinária de 17 de janeiro de 2014. Dizíamos nós, neste momento, o que está em causa é a eleição de um deputado municipal para ocupar o lugar de Presidente da Assembleia Municipal, pelo facto do deputado José Eduardo Matos ter renunciado ao seu mandato para ir ocupar o lugar de Executivo na Secretaria da CIRA. Tal como a quando da eleição do anterior Presidente, a legislação que se aplica é a mesma e bem clara. É a Lei 169/18 de setembro de 99, que no seu artigo 49, parágrafo 4, diz que, após a segunda votação, se o empate persistir nesta última, é declarado eleito para as funções em causa o cidadão que, de entre os membros empatados, se encontrava melhor posicionado nas listas que os concorrentes integraram na eleição para a Assembleia Municipal, preferindo sucessivamente a mais votada. Não há dúvida que entre os membros empatados, o Dr. Gonçalo Costa é o que está melhor posicionado na lista que integrou na eleição para a Assembleia Municipal, pois era a cabeça de lista. A frase, preferindo sucessivamente a mais votada, só se aplica quando ambos os candidatos ocupam a mesma posição nas respectivas listas. E serve para desempatar. Foi assim que aconteceu quando a eleição do Dr. José Eduardo para Presidente da Assembleia Municipal. Então, ambos os candidatos eram cabeças de lista, só que o José Eduardo era o da lista mais votada e por isso foi o eleito em conformidade com a lei. Posto isso, a Assembleia tem de reconhecer a eleição do Dr. Gonçalo Costa, sob pena da sua decisão poder vir a ser impugnada. Note-se que o que acabamos de apontar não é um ataque pessoal ao deputado Carlos Valente, primeiro secretário da mesa e candidato à sua presidência pela coligação PSD-CDS, é apenas a interpretação do que está escrito na lei. E sendo esta Assembleia eleita democraticamente e que tem como objetivo fiscalizar e garantir a gestão democrática da autarquia, não se pode permitir o desrespeito pela lei que regula o seu funcionamento. No caso apresentado, trata-se da renúncia de um membro da Assembleia Municipal, que simultaneamente foi eleito Presidente da Mesa e do mesmo órgão, pelo que também é o Presidente da Assembleia Municipal. Assim, se o referido membro renunciar ao seu mandato, deverá ser substituído enquanto membro da Assembleia Municipal e enquanto Presidente do mesmo órgão. Na sua qualidade de membro da Assembleia, será substituído nos termos do artigo 79 da Lei 169/99. Com a nova redação dada pela Lei nº 5A de 2002, isto é, a sua vaga será preenchida pelo cidadão imediatamente a seguir na ordem da respectiva lista ou, tratando-se de coligação, pelo cidadão imediatamente a seguir do partido pelo qual havia sido proposto o membro que deu origem à vaga. No que respeita à presidência da mesa da Assembleia, a sua substituição deve-se operar da mesma forma em que se realizou a sua eleição para a mesa. Assim, deverá haver uma nova eleição realizada por voto secreto pelos membros da Assembleia Municipal,